demora-se. Anda lá, anda lá, vamos. Estás com uma pressa hoje? Pois claro que estou, está a chegar a hora. Mas está a chegar a hora do quê? Oh, então, está a chegar a hora do físio? Olá outra vez, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao quarto episódio da Hora do Físio. Para quem não sabe, meu nome é Carlos Moreira e sou aquele tipo que faz as perguntas aos convidados. Bem, não seria justo da minha parte iniciar este episódio sem primeiro referir as excelentes reações obtidas à última conversa com o fisioterapeuta Francisco Neto. Cheguei ao ponto de ver comentários como, e passo a citar, ouvi até ao fim, não parei nos 30 minutos. Ou, não abdicaria dos 42 minutos concedidos para vos ouvir para qualquer outra coisa. Ou então, passei da marca dos 30 minutos também. Bem, isto tudo indica-me que vocês não devem mesmo ter mais nada que fazer. Mas, em toda a justiça, eu bem vos avisei na altura que iria ser épico. Seguindo caminho, vamos lá apresentar o convidado deste episódio e do próximo. Ele é o primeiro Certified Kinesio Taping Instructor português, dá curso no nosso país desde 2013 e, para além de fisioterapeuta, é também licenciado em Psicologia. Falo, claro, do Sérgio Frade. Neste primeiro volume, eu e Sérgio vamos discutir um pouco da sua experiência com o método, onde é que este realmente atua, e explorar a evidência científica acerca do kinesiotaping, que tanta polémica tem causado nos últimos tempos. Mas afinal, funciona ou não funciona? Preparem-se para os próximos 37 minutos de conversa que se avizinham. Sim, mais de meia hora, novamente. Vocês gostaram? Por isso, é para rasgar. Vamos lá. Então, como é que estás? Tudo bem? Tudo bem, tudo, tudo ótimo. Tudo seja bem-vindo à Hora do Físio. Ok, eu é que agradeço. Obrigado por teres aceito o convite. Pronto, para iniciar, para as pessoas que não te conhecem, queria que fizesse uma breve apresentação sobre ti, para iniciar. Pode ser? Carlos, olha, chamo-me Sérgio Frade, tenho 34 anos, sou fisioterapeuta e pronto, basicamente isto devia chegar, não é? Mas pronto, assim mais algumas coisas. Trabalho essencialmente na área musculoesquelética, sou fisioterapeuta num projeto que é o projeto HOP. Sou instrutor da CTAI também, portanto, da Kinesiotaping Association International, através da B-Wiser. Sou colaborador da Federação de Handball de Portugal e é isso, basicamente. Ok, pronto, muito bem. Como bem sabes, estamos aqui para falar um bocadinho sobre kinesiotaping e sobre algumas das variáveis existentes em relação a essa técnica. Uhum. Pronto, inicialmente o que eu te queria perguntar é como é que surgiu a oportunidade de seres um CKTI, okay, ou um Certified Kinesiotaping Instructor, para quem não conhece. Ora, muito bem, isto primeiro começou por fazer a formação em kinésio, não é? Comecei por fazer o KT1, KT2 em 2010, penso eu, acho que sim. Depois, mais tarde, fiz o KT3, portanto, são os níveis que a kinésio tem. Agora já existe o KT4, mas isso são contas de outro rosário para já. Pronto, e fui fazendo a minha prática, normal, como é óbvio. Entretanto, penso que em 2012 o Hugo Belchior, da B-Wiser, pronto, lançou-me o rap, lançou-me o convite, o desafio, mais propriamente, se eu estaria interessado em ser instrutor da técnica, porque na altura quem ministrava os cursos em Portugal era o Paco, que é um instrutor espanhol. Pronto, naquele primeiro momento senti aquilo assim um bocado como um desafio, não é? Mas são aquelas alturas na vida em que a gente tem que parar e dizer, pá, por que não? Sim, senhor, ok, vamos agarrar então esse desafio. Pronto, depois cumpriram-se um conjunto de trâmites que a CTAI exige, nomeadamente uma análise curricular, para ser aceito como candidato a instrutor. E depois, em 2012, em novembro, penso eu, fui então para Düsseldorf, fazer o curso de instrutores. Basicamente é quase como que uma revisão de toda a matéria, e depois com algumas provas que vão sendo implementadas ao longo do curso, e com um exame final, digamos assim, um caso clínico, temos que digamos, fazer uma seleção de técnicas e explicar o porquê e demonstrar, e isto perante os olhos do chefe, não é? Do doutor Casa, que vai estando presente ao longo do curso. Não é ele que ministra o curso todo, uhum, mas ministra sim, algumas sim. partes. Uhum. Pronto, e era um curso de 7 instrutores, 7 candidatos, aliás, dos quais só 5 é que foram aprovados. Felizmente não desiludi, fui um dos aprovados e pronto, e a partir desse momento comecei a ministrar os cursos. Desse momento, quer dizer, foi a partir de 2013, a partir Exato. De janeiro, se não estou em erro, comecei uhum. a ministrar os cursos. Pronto, no início o PAC continuava a dar alguns cursos em Portugal. Entretanto, depois em 2014, talvez, o Ruben foi fazer também e depois em 2013, penso eu, e em 2014, depois então o André e o Ricardo foram também fazer o curso, e portanto neste momento somos 4, quer dizer, somos 3 mais presentes, porque o Ruben está, como sabes, está no Dubai. Sim, sim. Mas pronto, geralmente quando vem cá dá sempre 1 ou 2 cursos. E pronto, a história foi esta. Bem, para quem quer, quem ambiciona ser CKTI, acabaste quase de escrever o processo todo, que afim fica já com uma ideia. Exatamente. É o processo normal. Ok, sim, senhor. Pronto, referiste o Kenzo Kaso, o querido do método, que tiveste a oportunidade de conhecer, sim. certamente. O que eu te queria perguntar é como é que descreves o Kenzo Kaso? Ele é quiroprata, não é? Ele é quiroprata. É algo sim. mais do nível, entre aspas, guru, um bocadinho mais científico, o que é que pode ser? É um misto dos dois. Eu penso que, não só por ele, mas a própria Ktai tem tentado sustentar, digamos assim, cada vez mais, com base em investigação, o porquê do método funcionar, ou como é que ele, de facto, resulta. E não é trabalho exclusivo do Dr. Casa, obviamente, mas ele tenta também associar-se com outras pessoas relevantes em diversas áreas para levar isso a efeito, nomeadamente, sei lá, posso referir os nomes de Tom Myers, do professor Jim Bartow, são pessoas com quem ele tem uma relação de trabalho e de amizade, obviamente, mas, claro, claro. Mas que têm feito trabalho em conjunto para explorar um bocadinho mais o kinesiotape. Ele, como pessoa, é uma pessoa excelente. Por acaso eu ia, não vou dizer receoso, não é receoso, mas a gente pronto, está na presença de uma pessoa que não conhece e que normal, tem algum estatuto, não é? Claro. E pensa que será uma pessoa mais reservada ou que, nada disso. Pá, não somos nós que vamos ter com ele, é ele literalmente que vem ter connosco e faz perguntas e de onde é que és e o que é que faz e como é que fazias isto e aquilo. Pronto, deixa-nos completamente à vontade, quer ele, quer os outros instrutores do curso, que era a doutora Grace Ann Forster, que é uma fisioterapeuta americana, e o doutor Stefano Frassini, que é um fisioterapeuta italiano, são, digamos, os responsáveis pela formação, pelo menos na formação que eu estive, e penso que também onde esteve o Ricardo e o André e o Ruben também eram eles, e todos eles são pessoas assim verdadeiramente acessíveis, não, nada de estatuto de estrela ou coisa que isso é pareça. Isso é bom. Portanto, muito bem. Ficamos à vontade. Pronto, iniciando então agora a conversa sobre o kinesio em si, e não sendo o objetivo desta pergunta inicial debitar conceitos teóricos atrás de conceitos teóricos, temos sempre que começar por esta pergunta. Na tua opinião, o que é que o kinesiotaping realmente faz e de que maneira o faz? Ok. O kinesiotaping, verdadeiramente, na minha opinião, trabalha. Nós temos diversas técnicas, certo? Técnicas musculares, ligamentares, tendinosas, circulatórias, linfáticas, etc, etc. Quem já fez a formação ou quem já leu alguma coisa conhece. Mas, para mim, verdadeiramente, o kinesio atua no sistema nervoso. É isso que ele faz. E, aliás, digamos que os desenvolvimentos mais recentes de kinésio, os alunos que atualmente estão a fazer o KT3 já estão, digamos, a receber essa formação, que até há uns tempos não recebiam, porque isto veio com a recertificação em 2014, fomos autorizados a lecionar essa componente, que é o EDF, e EDF quer dizer verdadeiramente epiderme, derme e fascia, ou seja, é aquilo que o Dr. Caso, ao fim de alguns anos, verdadeiramente terá percebido que é onde o kinésio funciona. Ou seja, nos receptores nervosos destas estruturas. Portanto, nós estamos a influenciar o sistema nervoso central. Okay? Depois é a forma como fazemos, como podemos, digamos, conduzir a técnica, para onde é que queremos levar o sistema nervoso. Mas mais do que trabalhar, eu digo agora muito frequentemente nos cursos, mais do que trabalhar verdadeiramente o músculo ou, sei lá, a articulação, nós o que estamos a trabalhar é o sistema nervoso. E eu cada vez acho que, mesmo para a maior parte das técnicas de fisioterapia, osteopatia, terapia manual, digamos assim, é isso que nós estamos a fazer. Nós estamos a trabalhar o sistema nervoso. Uns trabalham de uma maneira, outros de outra, com umas ferramentas, outros com outras, mas, na verdade, é isso que todos nós andamos a fazer, na minha humilde opinião. Ok. Sim, senhor. O que é que o kinesiotaping representa na tua prática clínica no dia-a-dia? Ou seja, utilizas todos os dias, há semanas ou às vezes nem pegas naquilo? É uma pergunta curiosa e eu às vezes também abordo isso nos cursos ou em workshops ou pequenas aulas que às vezes me pedem para dar. E, na verdade, ele é apenas uma parte do meu trabalho, ok? Eu não sou o fisioterapeuta do kinesiotaping. E, aliás, detesto quando me apresentam, entre aspas, como o homem do kinésio, coisa assim do género. Felizmente agora já há mais três portugueses, já somos um quarteto. Mas nada disso. É uma ferramenta. Eu, para mim, mesmo o curso sendo apresentado como o método kinesiotaping, para mim, o kinesiotaping é uma ferramenta de trabalho. E é uma ferramenta de trabalho que eu uso quando necessito de usar. Não uso de todo com todos os pacientes, não uso todos os dias, provavelmente uso, sim, mas não o uso em todos os pacientes. Curiosamente, até no outro dia estava a contar uma história engraçada, por ser colaborador da Federação de Handball de Portugal. Estive no último campeonato de Europa de sub-17 de handball feminino. E tenho quase certeza... Pronto, isto é uma observação, mas tenho quase a certeza que a seleção portuguesa era provavelmente a seleção que menos aplicações de kinésio apresentava, digamos assim. O que é curioso, sendo que tinha o fisioterapeuta que é instrutor de kinésio. Portanto, não é por... não vejo isto como uma técnica milagrosa. Tem virtudes, tem potencialidades e tem limitações como todas as outras técnicas. Tem indicações e tem outras situações em que não é indicada e não vale a pena. Não vale a pena estar a colar umas tirinhas só porque fica bonito, ou, percebes? Uhum. Por isso, é algo que me é útil no meu dia-a-dia, sobretudo para quando os pacientes não estão sob o meu controle, ou seja, para quando vão para casa. É uma forma de continuar a estimular o sistema nervoso, ok? No sentido da resolução do problema que os trouxe ao gabinete. Mas é uma ferramenta, ok? E se eu achar que não vale a pena colar, não colo, e muitos dos pacientes não o fazem. Portanto, não sou um entusiasta, como eu li há algum tempo que existiam os entusiastas da técnica. Não há entusiastas, há pessoas que percebem as potencialidades da técnica, usam-nas quando as têm que utilizar. Para mim é tão simples quanto isso. Um ponto de vista certamente interessante e daqui a uns minutos ainda vamos voltar a explorar, okay, isso mais um bocadinho. Na tua prática, apresentas algum tipo de progressão, como é normal em outras técnicas de fisioterapia, no tipo de aplicações de kinésio no decorrer, no tratamento de uma condição, que seja uma entorse antibiotársica, ou apresentas um fio condutor? Existe, de facto, uma necessidade de fazer uma progressão, como em qualquer outra técnica, qualquer outro procedimento. E não é por acaso também que existem diferentes tipos de técnicas. Eu posso dar um exemplo, tipo, falaste da entorse antibiotársica, ok? Se me chega um indivíduo com uma entorse antibiotársica que ocorreu hoje ou ontem, provavelmente tem um processo inflamatório instalado. Se calhar a primeira técnica que eu vou fazer é uma correção circulatória linfática e nem vou fazer outros tipos de correções. Ou posso fazer mais uma ou mais outra, mas o objetivo não é usar todas as técnicas de kinésio disponíveis naquele momento. Não, naquele momento existe um objetivo principal e é esse objetivo ao qual eu me vou dirigir. Depois, por exemplo, de passar essa fase inflamatória, já não faz sentido estar a fazer correções circulatórias e linfáticas. Portanto, eu muitas vezes nos cursos que digo é assim, até porque temos muitos alunos, digamos assim, que estão ou no último ano ou acabaram o curso há pouquíssimo tempo. E então eu relembro-os dos processos de estágio, não é? Ou educação clínica, acho que chama. Sim, sim. Muito bem. E aí nós tínhamos que escrever relatórios, correto? E nesses relatórios, para cada paciente, tínhamos que enumerar os objetivos principais e os objetivos secundários do tratamento daquele paciente. Ora, nós temos que fazer isso a vida toda com todos os pacientes. Não temos necessariamente que escrever num relatório para entregar um orientador, mas temos que os fazer. Quanto mais não seja na nossa cabeça, temos claro. Que formular esses objetivos. Ora, perante esses objetivos, para que o kinésio diz respeito a outra técnica qualquer, aquilo que eu faço é, das técnicas que eu conheço, das técnicas que eu domino, digamos assim, quais delas me podem ajudar a cumprir o objetivo A, B ou C? Se existir alguma das técnicas que me pareça que ajuda a cumprir aquele objetivo, eu uso. Se não existir, não uso. Com a progressão, com a evolução do processo, há uns objetivos que vão saindo e vão entrando outros, não é? Então, o processo é sempre este, é, perante os objetivos de tratamento que eu tenho, que técnicas é que eu disponho que me possam ajudar a cumprir aqueles objetivos? Sem dúvida, sem dúvida. Mesmo tendo em conta agora aquilo que disseste da progressão e o que disseste anteriormente acerca da atuação mais que em músculo, ligamento, o que é que seja, no sistema nervoso, tens algum tipo de aplicação favorita, seja muscular, facial, correção mecânica ou... Olha, eu posso dizer que desde 2014 para cá mudei consideravelmente a minha forma de colar kinésio, ok? Com a introdução do EDF... De facto, aquilo faz alguma revolução na nossa cabeça, na forma de pensar. Por essa razão, sinto, não deixei de todo de usar correções musculares, as inibições, facilitações. Uso também com muita frequência as correções circulatórias e linfáticas, porque de facto, para um hematoma, para um edema, é óbvio que funciona, não há dúvidas nenhuma. Uso algumas correções mecânicas. Posso dizer, por exemplo, as correções funcionais não uso muito, sei lá, uso algumas correções ligamentares também. Agora, aquilo à qual eu comecei a dar mais importância foi, de facto, a correção facial. Correção facial ou da epiderme ou da derme, portanto, englobado neste pacote EDF. No fundo, com aquilo que eu tenho tido bastante resultado, é na exploração do sintoma do paciente, que o paciente me apresenta, e eu tentar, mobilizando, digamos assim, o tecido facial, perceber se consigo encontrar uma melhoria nesse sintoma. Eu sei que entrevistaste o Francisco Neto recentemente, portanto, é quase como se fosse uma espécie de mulligan facial, se é que eu posso usar a expressão. Portanto, no fundo, é procurar um movimento da faixa que me pareça restrito, corrigi-lo manualmente e pedir um movimento ou a posição ou o que seja que o paciente apresentava como sintomático. Se ele referir uma melhoria, eu vou fazer exatamente aquilo que o Dr. Casey aconselha, que é colocar o tape como colocamos as mãos. Ou seja, se a minha mão corrigia aquele problema, entre aspas, numa determinada direção, eu vou usar depois aplicações faciais no sentido de manter essa correção. E os resultados, regra geral, são muito interessantes. Claro que isto é sobretudo fácil de fazer quando o paciente apresenta um sintoma imediato. Vamos supor, faz flexão do braço e dói. Pronto, ok, isto é fácil de fazer. Não é tão fácil quando o paciente diz aparece uma dor ao fim de X quilómetros de corrida. Aí eu vou tentar avaliar a mobilidade da faixa e perante aquilo que eu interpreto, vou corrigir. Mas quando temos um sinal comparável, até para usar uma terminologia de Mulligan, imediato ali, podemos perfeitamente fazê-lo e com grandes resultados. E, portanto, muitas vezes já não uso tanto a aplicação muscular, vou procurar ver se consigo melhorar alguma coisa através da correção do tecido. Certo. Mulligan facial, gostei. Atenção. Gostei. Não, como umas aspas. Okay, umas aspas. Adorei. É só para quem, por exemplo, tiver formação em Mulligan, acho que consegue perceber o que é que eu estou a dizer, consegue perceber o conceito. No fundo, é explorar um movimento, neste caso não necessariamente um movimento articular, e depois pedir um movimento fisiológico, mas pedir o movimento que o paciente apresentava como doloroso. Se ele me disser, melhorou, dói menos, ou eu notar que tem mais amplitude, o que seja, pá, provavelmente colocar algo que mantém essa posição só poderá ser benéfico, digo eu. Excelente. E o resultado, pelo menos para mim, tem sido nesse sentido. Sim, senhor. Queria perguntar agora, em relação a isso, quando tu avalias, avalias sempre depois da aplicação de kinésio, e se não resultar, retiras logo o kinésio? Ou às vezes és culpado de deixar estar e tal? Para os físios que já fizeram formação comigo, provavelmente vão ouvir as histórias que eu costumo usar nos cursos. As histórias, os exemplos, as analogias, se quiseres. Entre os efeitos imediatos ou a médio e longo prazo do kinésio, eu faço sempre esta pergunta. Vocês acham que deve haver um efeito imediato ou que não deve haver um efeito imediato? E muitas vezes a tendência do público é para dizer que não é preciso haver um efeito imediato. Mas não é verdade. É necessário haver um efeito imediato. Eu digo-lhes também, para não confundirem efeito imediato com milagre imediato, ok? Não é necessariamente passado um 8 para um 2, ok? Pode ser passado um 8... com 6,5, se é que me estou a fazer entender. Sim, sim, sim. E isso muitas vezes, quer para o paciente, quer para nós, não é propriamente fácil de perceber. Portanto, requer aqui uma certa leitura do que é que está a acontecer. Mas tem que haver um efeito imediato, porque se não houver um efeito imediato, quer dizer que nada aconteceu. Então, a analogia que eu costumo dizer, e por norma, quando estou a dar cursos, temos uma marquesa, e em cima da marquesa temos o papel de marquesa. E o que eu digo, olha, se eu pegar num isqueiro e chegar aqui à ponta deste papel de marquesa e o incendiar, no imediato houve um efeito, certo? Um pequeno fogo. Alguns de vocês, aqueles que estão mais atrás ou ali mais no canto, etc., se calhar no imediato nem são capazes de identificar que o papel está a arder, certo? Mas se esperarmos mais um bocadinho, toda a sala tem a certeza que vai ver já o papel de marquesa toda a arder, e daqui a bocado a marquesa toda a arder, e se não fizermos nada, a sala a arder. Então, no fundo é isso. Agora, se eu chegar lá com o mesmo isqueiro, sem gás, e fizer exatamente o mesmo movimento, mas não pegar fogo ao papel de marquesa, estás à espera que daqui a 2 horas, 3 horas, o papel esteja a arder ou a marquesa esteja a arder? Não. Ou seja, se não houver um efeito imediato, muito provavelmente não vai haver um efeito a médio e longo prazo. Portanto, eu digo aos meus formandos, procurem um efeito. Têm que tentar perceber se houve de facto um efeito, por mais pequeno que seja, seja na amplitude, seja na dor. E isso às vezes é difícil de perceber. Requer algum, eu chamo-lhe treino, requer algum treino. Porque não basta perguntar à pessoa se está melhor. Às vezes os pacientes, entre aspas, enganam-nos. Dizem, continua-me a doer, mas dói-lhes menos. Então é preciso conseguir desbravar um bocadinho essa informação. Mas sim, à exceção provavelmente da correção circulatória linfática, em que eu não posso estar à espera de um efeito imediato, não é? De colar, fazer uma correção dessas e o edema desaparecer. Agora, é daquelas correções que não há dúvida. Nós tiramos o tape passado umas horas e algo está diferente. Então, também não tem. Agora, necessita é de ser bem feito. Claro. E ser bem feito não é fazer o que está na fotografia. Portanto, é aplicar as tensões corretas, é aplicar a direção correta. Às vezes, quando me pedem para avaliar, entre aspas, uma aplicação pela fotografia, eu não sou capaz de o fazer, porque faltam ali muitos componentes que na fotografia nós não conseguimos perceber se foram bem feitos ou se não foram. Portanto, não me diz muito. Boa analogia. Mesmo assim, num dia longo de trabalho, será que às vezes, mesmo depois da pessoa referir que não sente grande coisa, será que num dia longo de trabalho já poderás ter aqui na tentação? Vamos ver, talvez amanhã. Ou às vezes pode acontecer. Às vezes pode acontecer. Eu digo isto também aos alunos. Eu tento usar uma estratégia que, aliás, foi passada, se não estou em erro, até na formação de instrutores, já não me lembro se foi o Stefano Frassini que deu esse exemplo, mas de tentar apelar ou perguntar, não ao consciente do paciente, mas perguntar ao subconsciente. E como é que nós fazemos isso? Se eu lhe perguntar se ele está melhor ou não, ele vai me dar uma resposta consciente, certo? Certo. E provavelmente, ou vai-me dizer que sim para me agradar, porque eu passei ali uma hora a trabalhar com ele e ele também não quer dizer que não sente diferença nenhuma, ou então é aquelas pessoas que também existem, que são do que estão sempre mal, ok? A gente faz e elas estão, não parece e tal. Então eu faço uma pergunta diferente, eu pergunto-lhes quando a resposta é neste cinzento, digamos assim, nem sabe se está muito bem, nem se está muito mal, não sabe muito bem se houve ali alguma evolução. Eu pergunto-se, olha, então, mas diga-me uma coisa, deixo ficar ou tiramos? E é curioso ver que muitas vezes as pessoas que até estão ali com um discurso assim embrulhado, um bocado no sentido de que parece que não sentiram melhoria nenhuma, mas quando postas sobre esta, sobre esta perspectiva, dizem, não, deixa ficar, deixa ficar. A minha interpretação disso é que está a haver algum efeito ali. Okay? E depois a constatação que eu tenho é que as pessoas quando voltam para uma segunda sessão, de facto aí já não têm dúvidas em dizer que estão melhores. E portanto, provavelmente o tal efeito imediato, o pequeno fogozinho, era pouco visível, ok? Mas com o passar dos dias tornou-se num fogo um bocado mais evidente e portanto a pessoa já não tem dúvidas. Mas é basicamente esta a estratégia que eu utilizo. Há um bocado referiste a diferença entre efeito imediato e milagre imediato, não é? Sim. Já tiveste algum caso que tenha ficado na memória em termos de milagre imediato em que tenhas feito uma aplicação e a pessoa sentiu-se completamente quase revigorada? Já. Um exemplo até de um colega, não era físio, mas que trabalhava em conjunto connosco, agora já não trabalha, mas trabalhava em conjunto connosco aqui na clínica, e que tinha uma dor no ombro há imenso tempo e já tinha passado um bocado pelas mãos de toda a gente, mas também como era da casa nunca tinha passado verdadeiramente por uma consulta de fia para via. Era sempre ali, opá, dá aqui uma vista de olhos e tal, e isso geralmente não dava um resultado. É esse perigo. Pronto, e até para, na formação nós temos uns screening tests, portanto são os testes ortopédicos, no fundo não são testes específicos do kinésio, mas a que o Dr. Casa e o seu grupo de trabalho, digamos que relacionam, quando há uma dificuldade em executar esse teste, ou nós como fisioterapeutas olhamos para a execução do teste e achamos que não é um teste normal, okay? Não é um desempenho normal, podemos associar uma lista de músculos, digamos, do mais provavelmente envolvido naquele problema para o menos envolvido. E eu lembro para o ombro, para o teste do ombro, digamos assim, o mais que aparece lá como mais provável de estar metido ao barulho, digamos assim, é o bíceps. E então eu nesse dia, pronto, tinha ali 5 minutos, também não tinha muito mais para fazer, e pensei, o meu raciocínio foi mesmo, ok, é um ombro, vou-te fazer uma aplicação no bíceps. E fiz-lhe a aplicação no bíceps e ele que se queixou, e nós já tínhamos feito imensas coisas noutras alturas, coloquei-lhe uma inibição do bíceps, e ele de repente tem uma amplitude completa, sem dor, incrédulo do género, e experimentar, opá, desapareceu a dor, não sei o que é que se passou. Pronto, isto não é o tratamento, ok? Mas já me dá indicação, por exemplo, ok, se eu fiz uma inibição no bíceps e tive esta melhoria, e repara, não é um efeito placebo, porque já lhe tínhamos colado kinésio, já tínhamos feito outras coisas noutros locais, e portanto não tinha melhorado, se fosse placebo, melhorado a primeira vez, certo? Deu-me logo ali uma indicação, ok, então espera aí, vais ter que marcar mesmo com o tempo e vamos ver isto, mas esse bíceps provavelmente precisa aí de trabalho, tá? Estou a dizer aqui um exemplo de um caso assim desses, mas não é o comum. O comum não é o milagre, mas é ver geralmente uma melhoria que a pessoa sinta como relevante, ok? E depois há aquelas melhorias muito insípidas, digamos assim, mas que depois com o tempo se vêm a manifestar como uma melhoria mais significativa. E depois há também os casos que, não, se, repara, não é culpa da técnica, muitas vezes é culpa nossa, da nossa avaliação, interpretamos mal os testes que fizemos, fizemos um mau raciocínio, optámos por um caminho e não funcionou. Perante isso, o que temos que fazer é, ok, isto não é por aqui, tenho que reavaliar, tenho que usar outra técnica, se for de kinésia, por exemplo, outra técnica, outra zona, outra estrutura. Portanto, muito do que eu digo também aos alunos é, no final do curso, vocês vão aplicar e não vão ter sucessos espetaculares, ok? Aquilo que têm que perceber, sobretudo, é se as causas dos insucessos que tiverem são, um, pelo vosso raciocínio, ok, pode ser, nós não somos perfeitos, portanto, podemos perfeitamente errar, selecionar estruturas que não correspondem à causa do problema, selecionar uma técnica de kinésio quando outra poderia dar um efeito melhor, ok? Portanto, isto não existe uma receita para fazer, mas também se poderá até o raciocínio ter sido correto, mas a aplicação não ter sido, digamos, a melhor possível, porque sim, sim, é uma técnica manual, a graduação da tensão requer alguma prática, pronto, e como todas as técnicas manuais, requer trabalho, requer prática, e portanto eu posso dizer, não, eu até raciocinei bem, era uma inibição que eu devia fazer neste músculo, ou era uma correção mecânica, mas será que pus aquela tensão que tinha que pôr para ser, ou será que pus a mais, ou será que pus a menos, ainda não domino bem a técnica? Para mim são essas as perguntas essenciais que as pessoas têm que fazer no início, com o kinésio ou com qualquer outra ferramenta de trabalho. Certo, muito bom, muito bom. Pronto, iniciando agora aqui um novo tópico sobre a evidência científica do kinesiotaping, o que eu te queria perguntar é em que ponto se encontra a evidência do KT, está sempre a dizer kinesiotaping, tanto nos mecanismos de ação como também nos objetivos a que esta técnica se propõe, mais pro tape, menos, nós também temos recentemente o artigo lá do Ruben Ferreira, kinesiotaping sports, que também foi elucidativo nesse tópico e não só, não é? No entanto, gostava de ouvir os teus próprios pensamentos. Eu sobre a investigação, com certeza que lês. Claro. Eu sobre a investigação tenho uma opinião muito, muito particular. E é o seguinte, é preciso entender o contexto de como o kinésio surgiu. Não, se calhar não tanto como surgiu, mas como ganhou notoriedade. E ele ganhou notoriedade muito no mundo do desporto, ok? E o mundo do desporto é um bocado a ponta do iceberg, ok? É o que está mais visível, mas não representa de todo o grosso do trabalho que se pode fazer com o kinésio. E para mim, uma das coisas que aconteceu foi quando ele apareceu associado ao desporto, muita gente na área do desporto olhou para o kinésio como algo que poderia potenciar a performance desportiva, ok? E ele não foi desenhado para potenciar a performance desportiva, ele foi criado para normalizar uma estrutura, um sistema que esteja em disfunção. Portanto, se eu utilizar o kinésio num indivíduo saudável, normal, sem qualquer patologia, com o objetivo de melhorar performance, podemos já concluir à partida que o resultado vai ser negativo. E é curioso que se nós formos a algumas bases de dados onde estão artigos da kinésio, nomeadamente a base de dados da kinésio, ou alguns sites da kinésio por país, por exemplo, a kinésio UK ou a kinésio Itália, tem bases de dados consideráveis de artigos, e apesar de serem entidades da kinésio, não fazem ali uma censura de género, se o artigo diz mal, vamos tirar. Não, estão lá os artigos todos, os que têm bom outcome, digamos assim, para a kinésio, e os que têm um mau outcome. Mas se nós formos ver a maior parte dos artigos que têm um mau outcome, vamos encontrar logo no título, ou logo nos métodos, a própria amostra são indivíduos saudáveis, jovens, sem patologia, não lesionados. Então eu pergunto, o que é que estávamos a tentar corrigir aqui? É óbvio que não apresentam depois diferenças significativas, nem era suposto apresentar. Então existe muito, muito ruído, fruto dessa, na minha opinião, má investigação. Depois o kinésio tem outro... O kinésio, e na minha opinião, muitas técnicas, que é, muitos destes artigos são feitos numa perspectiva de receita, ou seja, a patologia A, e vamos ver se eu colando uma inibição do músculo X obtenho uma melhoria no resultado da dor. Agora eu pergunto, uma entorse é igual em toda a gente? Se eu pegarem 100 indivíduos com uma entorse da tibiotarsa, que eles vão ter todas lesões iguais? Dá cabo do princípio. Portanto, da individualidade. Na verdade, eu sei que não é o que tem mais representatividade do ponto de vista da investigação, mas o estudo de caso, cada caso é mesmo um caso. Portanto, eu se calhar para o indivíduo A vou optar por uma abordagem com X técnicas e para o indivíduo B com uma patologia, com um diagnóstico médico, se quiseres, igual, mas vou optar por um trabalho diferente. E esse é o nosso trabalho também como fisioterapeutas, é fazermos um trabalho muito mais funcional e muito mais individualizado. Ora, tanto a perspectiva do comprimido, vamos ver se o comprimido funciona para toda a gente da mesma maneira, não funciona, como muitas técnicas de fisioterapia provavelmente não funcionarão se aplicadas de igual forma para um número considerável de pessoas que vão ter obrigatoriamente uma individualidade na sua patologia, é diferente. O que é que a quinésio tem feito para contrariar isto? Na minha perspectiva, tem optado por um caminho diferente, ou seja, que é não tentar fazer investigação no sentido de nós percebermos se o quinésio funciona na patologia A, B ou C, mas ir no ponto de vista fisiológico. O que acontece fisiologicamente quando nós colamos quinésio? Então há agora alguns artigos interessantes, por exemplo, do estudo com ressonância, com ecografia, perceber o espaçamento entre tecidos, que era uma bandeira, digamos assim, a criação de espaço. Mas isso ocorre ou não ocorre? Então, isso pode ser comprovado, por exemplo, com ecografia. Ou falei há bocado do professor Jim Bartô, que algumas pessoas provavelmente conhecem dos vídeos Strolling Under the Skin, portanto, para quem está um bocadinho interessado nas questões faciais, etc. Ele associou-se com o Dr. Casa precisamente para fazer, digamos, que o mesmo tipo de vídeos, mas ele tinha feito sem a colocação de quinésio, e agora vamos ver com quinésio se de facto os tecidos comportam de maneira diferente, etc. Portanto, a investigação, trabalhos com termografia, pronto, a investigação tem seguido mais este tipo, e a meu ver bem, portanto, percebermos fisiologicamente o que é que ocorre, saber que efeitos é que de facto nós podemos conseguir com o quinésio. Depois, a partir daí, os aplicadores serão, digamos, livres de usar isso fundamentados, não é? Mas em cada indivíduo de maneira particular. Exato. Isso é realmente, importante. Sem dúvida, um dos grandes defeitos de investigação, não só de quinésio, como lá está, em manipulações, por exemplo, em dor lombar em específica, por exemplo, é realmente complicado fazer uma técnica para muita gente. Não têm todas as todos os indivíduos não têm necessariamente a mesma causa, exato, apesar de depois a dor parecer a mesma. Ok? Há, se calhar, pessoas que não partilham tanto desta opinião, mas esta é a minha opinião. Imagina, dar-te um exemplo de uma outra técnica de fisioterapia, o RPG. Achas que vamos, por exemplo, fazer exatamente a mesma postura para, sei lá, 100 pessoas que nos apareçam com dor lombar? Provavelmente não, certo? E numas vamos trabalhar mais umas coisas, e noutras outras. Portanto, não faz sentido fazer um trabalho assim. Diriam os detratores deste tipo de raciocínio. Ah, mas então não é científico? Não sei se é nem se não é. O que sei é que as pessoas são de facto diferentes. E pelo menos eu interessa-me o que acontece no gabinete. E no gabinete aquilo que eu já percebi é que as pessoas de facto não são iguais. São diferentes. E portanto os meus tratamentos não podem ser iguais. Têm obviamente fios condutores, não é? Não. Não é tudo à balda. Como é óbvio, mas eu costumo quase às vezes, em termos de analogia, eu gosto de fazer analogias, é um bocado como cozinhar, certo? A gente pode comer um prato, um determinado prato, existem milhões de sítios onde se fazem esse prato, opá, num sítios é melhor, noutros sítios é pior. Porquê? Porque se calhar o cozinheiro ou a cozinheira de um sítio tem ali faz um ligeiro desvio à receita, certo? Então, se calhar no tratamento a gente também tem que fazer alguns desvios à receita, que são as guidelines. Existem de facto, mas acho que não é para cumprir guidelines de palas nos olhos, é a minha opinião. Devo dizer que estás muito forte nas analogias. Eu acho que vou chamar este episódio de kinesiotaping analogias. Está muito bom. Eu gosto de usar analogias de uma maneira geral, porque no sem fundo dúvida. É pegar em alguma coisa que as pessoas já entendem. Reconhecem. E elas reconhecem. Aliás, um bom fisioterapeuta, para mim, tem que ser capaz de fazer boas analogias. Sem dúvida. Porque sem dúvida. Para explicar concordo. Muitas vezes aos pacientes porque é que está a fazer aquilo. Porque se não é indiferente nós fazermos a técnica, mesmo fazermos da melhor maneira possível e não falarmos para a pessoa, por exemplo. Claro. Ok? Portanto, eu procuro sempre comunicar com os meus pacientes. Isso do ponto, não é por ser licenciado em psicologia, mas acho que todos nós conseguimos perceber isso. Uma relação terapêutica tem muita importância. E muitas vezes nós temos pessoas que não, se eu estiver a usar termos técnicos, não vão perceber aquilo que eu estou a dizer. Então tenho que usar uma analogia. Muitas vezes procurar usar uma analogia do trabalho delas, da vida delas, uma coisa que elas reconheçam e facilmente percebem. E às vezes, muito sinceramente, mas isto é uma opinião minha, parece que se faz ali se acende ali uma luz e a pessoa melhora qualquer coisa só por causa disso. Não é só sensação tua, que eu também tenho assim, a interação, explicação, sim. Cada vez tem papel mais importante. E assim se dá por terminado o primeiro volume. Espero genuinamente que tenham gostado e que fiquem para a segunda parte desta entrevista. Para manter o sangue a correr e não perder o ímpeto, o volume 2 será publicado dentro de 3 semanas, mais coisa menos coisa. Até lá, já sabem que podem encontrar este e os episódios anteriores da Hora do Físio no Mixcloud e iTunes. Fiquem bem e até breve.